sem chão e tamo em casa. Hey, tamo na rua, atmosfera que sempre rola. Umas paradas que engabula, vida dura, complicado. Mas a gente luta pra ganhar esse jogo, tem que tentar. Então a gente chuta, vai, faz o gol. Tem que ser guerreiro, então vai, vai nesse jogo. Tem que ser bom jogador. O bico dando, o sistema escapando das algemas. Isso que botamos fé, e fé é nosso lema, nego. Pra nós aqui mandando rap por amor. A gente tá na manha só botando terror. Manda um salve pra baixada, manda um salve pro setor. A galera tá inteirada que a paz que nos restou. São Jorge que a rima desse lutador. E aí, deu valor? Tamo de boa, os guerreiros segue avante. Tamo de boa, na manhã sem chame. Tamo de boa, não tamo fazendo H. Tamo de boa, hip hop é o que há. Tamo na rua, onde o clima mete medo, mas mantendo respeito. É desse jeito, o brilho da lua ilumina o terreno. Vem, mano, de tudo quanto é área, atraídos pelo som. Na caixa é só pancada, na disposição as irmãs e os irmãos vão ficar de boa sem vacilação. Curtindo o som na paz, só trocando ideia. Nós botamos fé em vocês, então galera, numa beira. Viver tá ralado só, vendendo de monte. Mas se render não é solução nem de longe. No setor eu vejo luzes de mercúrio. Baixada é outro sistema, mano, é outro mundo. É drama, quente, frio, sombrio. É escuro e claro, é alegria, às vezes tristeza. Mas tu tá ligado que... Tamo de boa, os guerreiros segue avante. Tamo de boa, na manhã sem chame. Tamo de boa, não tamo fazendo H. Tamo de boa, hip hop é o que há. Vários caboclos junto, correndo lado a lado. Bolando os planos louco, tipo cena de assalto. E não esquenta que os planos foram todos calculados pra derrubar os maluco. Tá ralado e mesmo sem grana nessa porra. Iniciativa foi tomada junto a mesa, os microfone, as caixas amplificadas, malucada tá ligada. Barca lá na praça, se a polícia não embaçar, a gente vara a madrugada. Faz as parcerias, chama os maluco do reggae. Agora firmou os loucos da cena no degrau. Infelizmente, poucos b-boys e skatistas, mas sem enxame. Deixa pro outro dia aí na braba, na raça, aqui ninguém abera. Xerox pro cartaz, doido, tenho mais moeda. Vuca reunida, só mensagem positiva. E de cabeça nessa porra também tá máfia nortista. Tamo de boa, os guerreiros segue avante. Tamo de boa, na manhã sem chame. Tamo de boa, não tamo fazendo H. Tamo de boa, hip hop é o que há. Tamo de boa, os guerreiros segue avante. Tamo de boa, na manhã sem chame. Tamo de boa, não tamo fazendo H. Tamo de boa, hip hop é o que... Bora, garoto, desliga esse rádio. Vai procurar o que fazer.